Portal do Arrocha. Ô, meu parceiro animado, história menino. Curtindo MD, sempre curtindo Marquinhos Dantas. Se para pra pensar, você vai notar que no final das contas você quem perdeu. Eu fiz tudo certo pra você me amar. Você fez tudo errado e olha no que deu. Pouco a pouco superei o sofrimento e a saudade foi caindo no esquecimento. Se descer pisão em cima, eu tô dando aula de volta por cima. Eu tô solteiro, tô de boa, já sofri, não sofro mais. Hoje eu tô igual dinheiro, quem quiser que corra atrás. Eu tô solteiro, tô de boa, já sofri, não sofro mais. Hoje eu tô igual dinheiro, quem quiser que corra atrás. Abração meu parceiro Roberto da Cavalgada da Amizade do Coxim. Tamo juntos, curtindo MD. E para pra pensar, você vai notar que no final das contas você quem perdeu. Eu fiz tudo certo pra você me amar. Você fez tudo errado e olha no que deu. Pouco a pouco superei o sofrimento e a saudade foi caindo no esquecimento. Se descer pisão em cima.